negócio que a gente quer bem. Liderança comprovada é a cidade a primeira, não tem pra ninguém. A cidade é uma grande família, é um sucesso no rádio, é mais emoção, é esporte, é alegria, é rádio, serviço, é informação. Sim, sim, sim, sou toda cidade, todo dia. Sou, sou, sou, sim, é a cidade a minha sintonia. Sim, sim, sim, sou toda cidade, todo dia. Sou, sou, sou, sim, é a cidade a minha sintonia. Cidade, cidade, cidade, a cidade inteira ligada na Rádio Cidade. Detonar de vez, é pra estourar tudo. É a segunda do Papoco Zenil. TV 32 polegadas, 899 ou 12 de 109,90 no carnê. Unibox solteirão Ortobon, 399 ou 12 de 49,90 no carnê. Unibox casal em molas Eurosono, 599 ou 12 de 74,90 no carnê. É só na Zenil, o melhor está aqui. Você sintoniza. Você sintoniza a Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretendo, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção geral, Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Siga a seta e vê se não erra. A estrada até meu coração vem direto. O amor tá com pressa.